gosto uma história. Ela diz: nem tudo vai bem. Enxuga essas lágrimas que em mim eu ponho. Teu castelo de sonhos na rocha e a fé firmará. Deixa a tua vida nas minhas mãos. Diz qual é o teu dilema. Eu sou solução. E das tuas virtudes quero ser guardião, como um tesouro no mar. Eu as tuas virtudes, quero ser guardião.